rock, punk, freak, estica maconha, sede, bic, black, block, barba, banco, chamanzinho, vendendo bala no trem, traz uma água pra mim, traz um cigarro também, vamos cantar na Febem, vamos chegar de cantinho, vamos chegar com meu dritinho, ligando o beat, na Califórnia, bagua tá chegando de jatinho, mira com biquíni, tô com os olixini, ai, sono, et, ai, fique vivo, sobrevivo, teste, ei, ei. Tá de neurose, serve uma dose, bota aquele Jepson estilo. O que eu aprendi foi por osmose, serve uma dose, eu não quero problema contigo. Eles devem tá de neurose, serve uma dose, bota aquele Jepson estilo. O que eu aprendi foi por osmose, serve uma dose, eu não quero problema contigo. Lágrimas de ácido, eu sei que fibra de carbono não é plástico. Bem-vindo ao meu mundo mágico, estico um baseado igual elástico e deixo o corpo no piloto automático. Tem um esquema tático, que o tático que treme, bloqueia os container. Bala de fuzil no raio do Temer, brinde a capoeira. Na humilde, eu sei da feira. Eduardo de tornozeleira, na tesoura rasteira. Deve tá na neurose, eu tomei muita dose. Eu tô pagando crimes antigos. Eles devem ter mão neurose, porque eu arrobei uns cofres. E ainda tinha uns artigos escondidos. Aí, raptor, sou um rapper, sou um rap day, isso não é tão bom. Rapper, você mais ou menos bom, mais ou menos bom. Lecter, como Hannibal Lecter, mas em vez de gente eu devo. Agora o boom bapper não é flat. É FAZO, continua no rap. O cartel tá na rua, moleque. Samu tá tocando em Londrina, minha rima tá mec. Como Tupac, Hancock, ô mãe, tô no Globocop. Califórnia, Bangu, mano, Fredo, São Jorge. É 4-4, não fode, não foge, reage. Vem dançar comigo se tiver coragem. Oi, vem balar comigo com esse flow, viaja. Ei, senta na janela e nem paga a passagem. Remedinho para Frankenstein. Dentro da prisão, 40 graus de febre vira 100. Tem abstinência, medusa que não compensa. Te transforma em pedra amarela e aumenta a sentença. Não é muito respeitoso analisar antes de julgar. Chega e grudo na sua jungula. No rio da gaivota eu tô lá. Nem vou te falar, essa é a pegada do urso polar. Então deixa eu rolar. Urso polar, abominável, man das neves. Gêmeos do trap como Beavis and Butthead. O underground rio ainda pede. Rima num descalço sem plano da Unimed. Então vai tomar no cu, Bangu funciona assim. 50 graus pra tu, 50 mil pra mim. O feat é do Samu, mano, Flex, chamanzinho. Resolvi com o Jairo, por aqui funciona assim. Janeiro, São Paulo, tudo na mesma conexão. Bagua Records 2018, é assim. É agora, nosso mano tá voltando agora pra prisão. Isso é rap, focar no rap mesmo. Eu desmereço o menor de história. Irmão, firma o pensamento em Deus que logo logo você tá aqui de volta com nós, tá bom? Sem palavra, irmão. Obrigado mesmo aí, Deus abençoe mesmo aí. Vamos voltar aí de cabeça erguida. Logo, logo na metade de novo. Tá ligado, velho? Que um dia eu vou voltar de novo, certo? Bagua Records 2018, certo? Obrigado aí por tudo aí, Bagua. Tamo junto. Mais alguém aí? Vocês vão... Espera um pouquinho, deixa eu dar um... Terminar aqui.